coração. Pode ir embora, eu seguro essa separação. Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho. Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho. Sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida. Nesse labirinto, solidão, parece não ter saída. Pode ir embora, eu seguro essa separação. Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho. Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho. Sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida. Esse labirinto, solidão, parece não ter saída.